via SAM, identificação autorizada, acelerada mais, desça para o nível 060. Pare 060, azul. 3 para o meu Serra Golfiosa, como é que é, ó? Base 593, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 45. 2545, pode ser fácil de ir, boa. Quem é o comando do Rio Grande do Sul? Para o meu senhor Agostinho, autorizado a alinhar e decolar. Estou no 7, vento 120 graus, 1-1. Salvador, 1-1-4-8, acendo identificação autorizada a chegada a mais, já para o nível 070. Salvador, Tapa Catal, Tapa Catal. Até a linha de procura. Você vai descer para 2 e alternar Salvador, Tapa Catal. Tapa Catal, linha, desça para 2010, ajuste no 014, mantenha a linha para o limite do localizador. Para fazer o procedimento elétrico, tem com quem? Negativa, seria uma base de jogos na direita para ficar bem competitivo. Eu faço só porque ele não me escuta. Tá bom, meu servo, que ó, decolado aos 39, tipo controle em 119, 18. Controle 198, você é agotado. 17, comprou a noite? 17, comprou a noite, autorizado 510-0156, transponder. O controle em 119, 18. Eu passo no fora da barra. Achei no meu pé e reporta no fora da barra, o Serra Gonzalo. O 4060, deixa para 2 mil pés, ajuste no 04, autorizado a sinal ILS, reporta estabilidade. Descendo para 2 mil pés, ajuste no 04, reportará ILS X-Ray, 4060. Gente, 04 agora. Eu não sei. Tem sinalização aqui no gate 10. Gente, eu estou monitorando a frequência já vai ser atendida. Certo. Já segue via corredor dos ajustes 104, reporte não rotatório quando visual com campo. Confere, copia. Autorizado Guarulhos, 340, eu falo da 10 com a primeira curva à direita na saída da Eulenda Mótica. Autorizado 10, a primeira aerosia, posso abater em conforme a rota do destino do Guarulhos. Transforme 5165, controle 199. Jesus. Dado 340 para Guarulhos. Antes do Lula Zero até Salvaté, até a fala da El e da Monte, mas no fundo mesmo. Transponha 19, 2, 8, 9, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, foi direto outra vez de Paris, descendo para o número 10, a Petalinca. Vai descer para 1010, lá direto. Qual seria o inicial aí, Antônio? O Tata Romeu Lima visual com o mesmo, do Código 242, agora com a relação e transferência de comunicação, Romeu Lima. Na sua escuta, Romeu Lima. 670, só porque eu pego a caixa aqui. Através de Charipe. Através de Paripe. Ah, Paripe, tá bom. Doutor Fox, pode conseguir ter um coisa presente? Doutor Instalador, qual a parte do Rita Fox Fox? Doutor Fox, pode conseguir ter um coisa presente? Doutor Fox Fox, só tinha ingresso pelo corredor interlado. Para mais uma passagem, corredor com o corredor até e com o fim, com cruzamento sobre a pista 197. Esse é o Fox Fox, que é presente para voltar à rotatória, aguardando com a relação 14. Fox Fox, na rotatória. Controle Salvador, esse é o triplo Papá Romeu Lima, decolou da 17 para o norte. E o Papá Romeu Lima vai prosseguir a qual atitude? A 710, senhora, vai desviar da área proibida pela esquerda. Vicente, que as pés, quando possível, seu estimado de pouso. Qual o cilindro estimado, Romeu Lima? Controle Salvador, bom dia, Xenia 6200, informação, quilo. Xenia 200, bom dia, Xenia, identificação, autorizada a chegada a mar, você para o nível 060. Identificou a chegada a mar, 060, Xenia 6200. Roma 648, você para 4000 pés, ajuste no 014. 4000, ajuste no 04, voo no 648. Ô Salvador, voo no 5, comente. Salve Salvador, confere 2001. Um minuto, mantém escuta agora da instrução do sol. Ok, sim. Controle Salvador, o Papá Romeu Lima está estimando pouso aos 1-5 no 5. No 5, no 5, sim. Reporte a 20 minutos. Vai reportar, Lima. Salvador, bom dia, 2407, informação de 2407, bom dia, sendo identificação autorizada a chegada a mar e desça para o nível 070. Identificou a chegada Mari, 4076. a Tango Vitor Fox, Fox Sena Torre, 1-9-8-9-5. Aí é assim, do, em, na questão do horário, mas o seu plano classificativo é 15 minutos antes do horário solicitado, no caso às 13h55, ok? Ok, é, informo que o Força Aérea 09 está isento da legislação em vigor para DLA CHG, ok? Gente, tá ciente que às 16h01 já, quando o próximo copo eu chamo novamente, ok? Afirmativo. Salvador, voo 95, documento. Confirmo. Voo 556, posição 4, sente do artista, artista Galeão 360. Gente, número 2 para confirmar. Desculpa. 8505, confirma. Trânsito, repasse estabilizado. 2000, repassarei. 9695. Caratu, com curva à esquerda, após a decolagem, após coordenar com controle. O transponder é 0135, controle 1998. Bom dia, Azul, passo 060, a 7 milhas à distância. Seja Azul 4060, ainda não avistado, bom dia de observação, reporta baixado e travado, que é legal no 014. 0-1-4, Azul 4-0-6-0. Então, Salvador, só passando o Vitor Fox Fox. Vitor Fox Fox, você viu? A polícia está presente, o Fox Fox está na perna do vento da 1-0. Confirma, a perna está na 200, salve. Após a perna do vento, prossegue para o cruzamento na 1-7. Sim, falta o Vitor Fox Fox. A presente tem uma perna 200, informa o tráfego na final do Brasil, já no marcador externo. Confirma a interfere com o número do mês. Sim, esse Fox Fox vai se levar com o número 2, vai ingressar agora na perna do vento da 1-0, após faz o cruzamento pela 1-7. Fox Fox, grato pela cobertura. Fazer 4060, estado checa 3, depois 1-0, dentro 1-0-0, da 1-2-9, salvo o tráfego, repassando a cena de 3 minutos da 1-7, para o repetir. Livre pouso, pistão 0, azul 4060. Coisa, mas a chica, estava 2-8 alfa. Já posso estabilizar. 2000 pés, azul 1-0-1-4, autorizado o procedimento, se eu posar a estabilizar no IRS, voo no 648. Agora para o ingresso no circuito, chama a torre 1-9-8-9-5. 19. Tá. Então, o Quilo Romeu, o ótico se aproxima da, da rotatória, na vertical do mesmo ele se espera. Para o circuito, para 510, reporte na rotatória quando vive algum campo. Já tinha 7, chama na rotatória, o condizual o alto-carro. 6200, deixa para 3 mil pés, restrições em SAP, o ajuste no 014. Para 3 mil, 1-0-1-4, ajuste de restrições em SAP, o chamado 6200. Visual na final, baixar travado, azul 995. 695, chama a torre 1-9-8-9-5. 6-9-5, azul. Salvador, bom dia, 4-0. sua esquerda, mantendo a pena do vento da 1-0, tipo 428 alfa. Autorizado, pouso no 0, vento 1-2-0, graus 1-1. Livre pouso, azul. Vale, 0-0-0-0-0-0-0-0. Vento salvo com aproximação do 1-0, continua a pena, já possibilidade de agilizar, pausa o tráfego, cruza a final do 1-0 para o litro azul. Assim, ó, só. Adianta o tráfego, pode visual com luz. É, só que você ainda não visual com tráfego. Solo 1, 2, 1, 1, 4, 0, 6, 0, 2. De 076, adição para 4.010, ajuste no 0.4. Fica 12, uma grande festa, 4.010, ajuste 4.010, 7.010. Aguarda para abandonar a espera, segue pelo sinal de 3 milhas, tá? Preciso de uma nova espera na vertical da RMA. Teste. Foco através da 1-0, não visual coronado com azul. Curtíssima sinal da 1-0, o pessoal que sabe visual com luz, não é? Por causa do mês, cruza a sinal da 1-0, não tem sinal no site, até o serviço para azul. Já agilizando se possível. Tá agilizando, foco visual coronado e para pouso aqui. Cinco, bom dia, tem identificação autorizada, chega da Mari, você para o nível 060. Bem, tá bom, Mari, 060, tá bom. 6200, você para 2010, autorizada, final ILS e a parte estabilizada. Para 2000, autorizada ILS e a parte estabilizada, final 6200. Salvador, boa, 145, pode voltar. 45, motor de chegada, número 5, na aproximação. Salvador, gol no 648 no ILS. No 648, Sônia Torre, 1-9-8-9-5. 2-8-9-5, no 648, boa tarde. 48. Gol no 648, consegue final do 1-0. Agora no que está ali, informa um tráfego para... Se aproximando do farol do Itaponte, para lá, fixa. Aguardando a autorização de ponto, gol no 648. Gol no 648, tanto atrás, autorizado pelo 0-0-0-0-0 graus 1-1-9, forma um tráfego secundário na final da 1-7. Ciente, no 648. Paulo Salvador, bom dia, azul 9-6-9-5, livrou. Azul, tá escrevendo Alfa, reporta ali entre 2 Juliette. Alfa, reporta ali entre 2 Juliette, 9-6-9-5. Controle Salvador, bom 962, informação 1, desce ao 190. Fernando Galhão. Tá escrevendo via Índia, ponto de cara chamado em 1-9-9-5, continuo, 1-14, bom. A gente já em 7295, como de cara, obrigado, 3-2. Alfa Juliette, gate 08, 9695. A Patalinda mantendo o setor, tem assistência na torre 1-8-9-5. 2-9-5, obrigado. Oi, Patapatal, Patalinda. Alfa Patalinda, mantém 500 pés, chama o tráfego, 1500 pés, iniciando escola no setor, na luta pobre. Vou fazer visual com ele. Alfa Patalinda, visual com o tráfego. Alfa Patalinda, mantém 500 pés, chama o tráfego, goleba para a autorização na final do 1-7. Alfa Patalinda. Apelo Rita Fox Fox, já se escuta. Rita Fox Fox, deixa eu parar um minuto, seguindo o corredor até. Só na minha, o corredor até Fox. Negativo, vai ficar, só te mantém o papel. Como é que vai ficar? Pode ir, eu sigo lá em cima, 2895, uma espera da 109. 2.3895, mantém o ponto fora. Mantém, perdão. 4076, adição para 2.3, autorizado com a ILS, passa estabilizado. Essa 2000, autorizado ILS, passa estabilizado, azul 4076. Autorizado, pouso. 1.648, na sala 5.6, livre, à direita, chama a sala 1.0.1. Direita, Solo 2-1, no bom, no 648, bom. 2 Salvador, bom dia, Xenia 6200. Xenia 6200, reporta o baixado travado no marcador. Fora. Solo, Salvador, bom dia, o bom, no 648. Bom, no 648, Alfa não conseguimos copiar o no 648. Sim, no 648, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, gate 7, no 648. Vou seguir para a final da 97 e fazer a atualização para pouso, Alfa Charlie. Gostaria de prosseguir para a pista 10, Charlie? Atenção, Alfa Charlie, salmo 500 mil troço aqui ali para. Então, zero. Próximo é 5 milhas e mais um troço que se aproximou de Bora. Ah, pois é, após 17, né? Só para usar para abastecer. Depois eu tenho que ter acesso para o pátio principal, então. Sim, tchau, tchau, tchau, Ninja. Já foi condenado, pode ir 3? Tá negativo, a gente vai prosseguir para o pátio geral mesmo. Bastante travou, Xenia 6200, passou externo. O Xenia 6200, então o tráfego de passagem negativa mantendo 3 milhas, assinado número 7. Autorizado, pouso, pista no 0, vento 1, 0, 0, 0, 0, 0, 9. Ok, livre pouso, Xenia 6200. Papa 1, Kilo Romeo Oscar, no solo, ao 57, já ligou na Tatá, pode ser programado de sequência. Autorizado, peso pairado na cabeceira no assalto e porta no solo controlado. O vento normal do Mamãe 00 graus e 09. Peso pairado na 17, Alfa Charlie. Só confirma pra mim se após o pouso o abastecimento vem aqui pro lado 17 ou a gente tem que estar aqui até o pátio principal. Ao lado da pista no assalto temos o pátio 4 para abastecimento disponível. É, não é particular não, né? Pode prosseguir lá depois. Pode, positivo, pode. Charlie Ninja? É, quer ver, é o Peruvian. Sim, Peruvian. É Petrobras, se puder acionar Petrobras, estarei muito agradecido. Sim, combinaremos com a Zero. 7 comprou nós, gente. Papai Charlie, se arrumeu o pátio também. 048, desça para 2.3, agíssima 0.4, está autorizada para a IMS e reposta estabilizada. Eu estou falando, 2.1.0.4, 2.5.0.4. Tem 8.95 ali, mantém a 5, autorizado, será dela do colégio, no exército, atento. Ali mantém 3.95. Utilizou no ILS 4076. 4076, torre 1 no 895. 1895, obrigado, um bom domingo. Alemão 1004, no solo 1500, livre direita, chama a sala 1201. Livre direita, sala 1201, na chama 6200. Uma 455, desça para 3.3, ajuste no 0.4. E 14, desça para 3.1. Quase, pelo. O solo controlador 1500, livre à direita, segunda à direita. A Oscar e após o pátio 4, essa direita aí, o grande pátio. A segunda direita, é isso? Sim, na ok, a segunda direita, graças. 2895, livre decolagem 1-0, 21-100 graus, 119. Iniciado 0-3. Alfa Charlie Eagle, vamos que já ultrapassou a entrada do 4-4 na Oscar. Confirma, já deu presente. 180 na pista e a baixa altura, sem ter sido com o estudo não da zero. Ah, vai ter que voltar então daqui? Afirmativo. Ok, tá retornando. Sim, o que é que tá subindo o fósforo? Eu baixei pra um. 4076, continua a aproximação, quer levar no jogo no 4, vai dando que falhou, já junto. Sim, 4076. A sua escuta. Foi do pai, ok? Vai, só um momento, filho. Sim, só um momento, táxi, no táxi, eu quero passar no táxi, peraí, graças. Pode confirmar o destino Salvador? Afirmativo. Então, as coisas que a Bravo prossegue via corredores e reporte na rotatória quando visual com cálculo. Afirmativo, está presente no seu serviço, está prossegue via corredores e reporte na rotatória ou quando visual com cálculo. Afirmativo, está presente no corredor, visual com cálculo. Salvador, bom, eu tenho 3206, pode informar um quilo. 3206, aciona identificação autorizada, cidade da Mário, você para o nível 060. 060 no perfil da Mário, tá 3206. Tá, nível de essas, o 504. Ativo, rebote estabilizado. Controle Salvador, bom dia, tá 3295, Ruta 2, pro 10, ainda tá 3295, bom dia, contato radar, vou para o nível 340, direto Leda. 340, direto Leda, tá 3295, obrigado. 4076, no solo, ao 03, liga direito, chama Salomo 21. Fox, chama 21. Ancião, meu voo pro sol, senhor. Charles, fora Romeu, decolado com a sua lancha 03, agora coordenação com o controle. Agora coordenação com o controle, graças, senhor. Ferro, graças. Graças, 5048. 048, sobre a torre 1-9-5. 895, obrigado. 1-4-5-5, do separador 2010, autorizado a final IMS, reporte estabilizado. 16.000, autorizado IMS. 4-5-5 vai rodar. Controle Salvador, muito bom dia, Paulo Alfa, Tiago de Serrão, viu? Zero, Alfa, tá valendo isso aí, zero, ok. A priori fazia que sobrevoou nesse setor norte, mantendo um raio aqui no máximo de 2 ou 3 milhas, Tiago. E depois um corredor cheio até Ilha Taparica. Vai prosseguir o setor norte ou o corredor a sé? A priori são uns 10 a 15 minutos aqui no setor norte, ó. Setor não é a frequência da torre 1-9-5, Charlie Serra Romeu. Só na torre então, senhor, grato. Torre Salvador, Papa Palma, Charlie Serra Romeu, pode entrar para regressar a condenação com o céu. Visto que eu vou ficar aqui no setor norte alguns minutos, senhor. Mantendo 500 pés, afastado 5 milhas. Se você está nos 5 milhas, você pega para regressar, senhor. Está aqui no Serra Romeu. Passa lá para regressar, senhor. Digo 1864. 1864, Marcelo, proscópio. Autorizado Maceió 350, perdão 17, recola da 1-0, primeira curva à esquerda, Fuca, João, Aracaju, controle 1198, aciona 5411. Então 350, Fuca, João, Aru, Completa a redução para aproximação, chame a torre em 1-9-8-9-5. 1-9-6-2, reduz a 1-9-0-9, desça para 2000 pés, autorizado, afinal é LS, não passa estabilizado. 2000 pés reduzindo, abriu um pouco a esquerda aqui, fizemos informação, ok? Sim, sim. Doutor Jardim, hotspot. Hotspot, prossiga. O rumo ao, é o 030, terminal 343, autorizado. Ok, autorizado. Bom, bom. Aeroporto 505, bom dia, tratando condições visuais direto da torre, reporte sinal para o pouso. Passa na sinal para o pouso, 805. Isso confere? Sim, mas de novo, de novo. Somente o Oscar Cabral. Corre, Catara, Oscar Cabral. 10, final, bom dia. Este pelo 9-2, sinal de 1-0-6, aguarda a autorização. 1-4-5-5, autorizado, 1-0-0, 1-2-0-0, com 9. Autorizado, 1-0-1-4-5-5. 7 milhas, rumo noroeste, mantenha o número 10, é um aspecto sale 2-0. Gente, não pode usar contrato. Aeroporto 505, informa o tráfego 207 milhas, rumo este, mantém o 9500, é um Charlie 172. Alfa Juliette, portão 01, bom dia. Alfa Juliette 01. 804, desça para 2000 pés, ajuste no 04, está autorizado, sinal IMS, reporte estabilizado. 238-04, chama autorizado desse direto 2000 pés. Valido. Ok, desce direto 2000 pés, ajuste no 04, autorizado o INS 3, 3804. Chama agora o centro Recife, frequência 925, décima 1. Erra Golf Oscar, prossegue no 1510, corredor Vera Cruz, retorte na rotatória do Jogo Campo. Eu vejo no meio, deixa para 3 no pé, ajuste no 0 no 4. Sul-Sul-Sul. Gente, Alfa Charlie, Sierra Romeo, autorizado pelo 200 da 1-0 agora pelo cruzamento. Vai procurando o Vete, agora para o cruzamento, já. Eu não vou fazer sobre o futuro achei, não, vou pegar o litoral norte, ó. Ah, você tá te achando, você tá no litoral norte, você beleza? Afirmativo, senhor. Só que passa quantas milhas de meu lado? Ah, 15 milhas, senhor. Gente, então tá te achando meu, saiu para buraquinho agora para o centro de comunicações. Tá seguindo por buraquinho, senhor, obrigado. Bom dia, Papatão Góes, Cláudio Cabral. Papatão Góes, Cláudio Cabral, autorizado sinal do asfalto, retorno a 3 milhas, finalmente para Lima. Autorizado, reporte, cruzou um pouquinho. 300 para Guarulhos. Horário do plano? 42. Alto 42, gente. Não tem escuta, não tem luz, tem um roubo para isso, não. Olá, 162, eu sou a zona 2, 2, 2, 2, 2, 1. Captação, salva no outro lado ali do litoral, chama o controle, 199-8. Fala agora, controle 199-8, obrigado, seu regresso. Curva direita, saída da El, Leda, Motiva, controle 1198, aciona 5426. Cruzeiro de 1360 para Guarulhos, decola pela Pesulu 10, decola 10 com curva à direita, saída El, Leda, Motiva, 5426, eu transpondo e 5928 é o controle com 2067 no portão 10. Procedimento correto de ajuste. Eu vou fazer o 4-4-4-1-1-9-4-5-4-4. 3-2-1-6, a deixa para 2-1-6, autorizado a final IMS, está estabilizado. Está estabilizado, está feito, está também. 3-2-0-4, fala escuta. Está estabilizado, X-Ray, 3-2-0-4. Eu vou agora em 1-1-8-9-5. 3-2-1-5. Track, a parte do recebeu na esquerda, na base, tá? Track, pra localizar, depois parar no grama, na escuta. C3804, final, pistão 0, baixa travada. Gente, chave estado, livre pouso, pistão 0, ventão 20 graus, 109. Pistão 0, pouso autorizado, C3804. Azul 50 vai usando Guarulhos, pronto. Autorizado Guarulhos, 340, perdão, 1-0. Controla da 1-0, curva direita. Dael, Leda Mótica. Controle 1-1-9-8, acima 5-4-1-6. Condições visuais, autorizado 2010, ajuste instalador no 04, Fox Fox. Sim, Fox Fox, muito obrigado pela colaboração. Estabilidade ILS, Antônio 32, no mesmo, jogo com o campo. Desenvolvimento, Netuno, 1895. 295, 30. Ao meu carro, Golf Oscar, você segue para a rotatória, no ponto quando resolve o campo. Para a rotatória, no ponto quando resolve o campo, né, Golf Oscar. Na direita, chamação 211, 38204. Como Salvador, 38204, de profissão. 38204, Alfa, no tempo, Juliette. Alfa 1-7, PGDS, C3804. Passando em Inglaterra, baixando pra cá. 3216, avistado. Livre pouso, pistola 0, vento 1, 30 graus, 109. Autorizado, pouso 1-0, vento 3206. Deputado, está vindo de controle, que está na nossa frequência, está a 10 milhas ainda. Salvador, boa tarde, bom, 648, autorização para Maceió. Bom, 648, Maceió, autorizado 350, autorizou 17. Escola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. Controle 1198, acena 5176. Confirma a aerovia, autorizou 17? Afirmo. Autorizado 350 para Marciana, Tatulo 17, decola, 10, curva esquerda, Puca, Câmara, Tatulo, controle 119.8, transporte 5176. Correto, pista 10 que decola, chama o feedback de acionamento. Câmara, acionamento. Bono 556, escuta. Salvador, na prova da rotatória, visual com campo, observa o Tatulo. Romeu, Serra Gonçalves, controlando o sinal 917.31, descendo 2 com 2 mar. Ativo o site. 37 para cá. Sinal 356, bom dia, sendo identificação autorizada a chegada à margem, você para o nível 050. Então, o Romeu está um golfe para o 1-2-5, transporte em cima, chama o sinal no 1-2-1 para 4. Então, o Romeu está um golfe, como mensal. 3-2 no meio, no solo, aos 2-2, virou direito, Alexandre, virou no solo 1-2-1. Quem está 3-2 no meio, amor? 0-8-5 autorizado, decola para 1-7, curva direita no axé, restrito no meu pé. Controle 1198, aciona 5414. Vou dar um golpe 45 pra ver. Ciente, seu nome é Tatônio. 1895, confirma se é transporte de ferro? Salvador Gol 1556, apenas informando que vai ter que ser um pushback aqui no 4. Sim, tá pronto pra iniciar? Tá pronto no pushback acionamento. Sim, autorizado, chama o ataque. E só agora tá iniciando o pushback, Gol 1556. Sim, inicia e chama o ataque, Gol 1556. Inicia e chama o ataque, Gol 1556. Tá 3-2 no meio, mantém a sua Juliette. Mantém a sua Juliette, tá 3-2 no meio. Vamos ver o Quebec Serra, chama o solo no 201. Que o Quebec Serra, Brasil. Seu número pé autorizado, me fala 1-7, curva direita no axé. Controle 119, decima 8. Aciona 0123. Matando? Oscar Oscar Bravo, Vera Cruz no meu pé autorizado, decola no 7 direita, corredor axé, controle 1198, acena 0130. Transponder 0130. Transponder 0130. Correto, parte para o B. Mata 01, estacionamento táxi torre 1895, Oscar Cabral. Galeão 360 autorizado, Alter November 857, decolando 1-0, primeira curva à direita, Gael, Leda e Rumi. Controle 1198, aciona 5174. Será 1-0, primeira curva à direita, saída Gael, Leda e Rumi. Alter November 857 até 11. Controle 198, transponder 5174, chamar 6213. Correto, se tiver questionamento. Chama lá. O tal vai pra onde? Alô, Salvador, vamos no 556. 183 a bordo, 3 horas e 30 autonomia, até na Campinas para o táxi. Pela direita, no 556 via Índia, ponta de espera da 10, 11895, ajuste, chama 014. Direita Índia, 295, espera, 1014, voo 1556. Muito obrigado, decida. Foi de chato, decida, muito obrigado, 273 a 20. Sim, sim. Saca, autorizado 964 em frente, ponto principal Índia, ponto de espera da 90, 11895, ajuste 1014. Em frente até o ponto de espera da 90, com 1014, vai chamar 3285. Salve Salvador, boa tarde, 9696, frente daquilo, solicito nível 340 com fins, pronto, papel. 9696, com fins 340 autorizado, apenas 121, decola 1-0, curva direita, arbor, eleva, 1198, aciona, 5432. Eu sou Augusto Oscar, no solo 26, autorizado o backtrack na pistola 7, tá que seja a pista, pode livrar a esquerda, não, Oscar. Transfone 5432. Correto, um push 9696. P3204, Juliette, portão 4. PDF, portão 4, 3204. P3216, Juliette, portão 05. Juliette, 05, tá 3216. Azul 9696, com transformação, transmissão correto, um push. Correto, Maria, push. Boa tarde, 1864, também a próxima, pode ser a próxima. 21864, manda o ponto de espera. Aquilo frequência ali da coordenação. Próxima grata. 6356, ali para paradores, meu pé, tem restrições, ajuste no 014. Autorizado sinal de procedimento da nossa pessoa da pista 10, estabilizado. Rumo 556, contato radar, submantenha 360, saída da Aero. 360 da Aero, Rumo 556. Controle o azul 2773, para descida. Azul 2773, sem restrições, desça para 3 metros, ajuste 9014. Sem restrições, 6.000, 9014. 3290, bom dia. Vou em Mário para interceptar a chegada a Mário. Desça para nível de voo 080, ajuste na 094. Vou em Mário para 080. 1864 de Colona, Pucas. 1864, contato radar, segundo Matanha, 350, saída Pucas. 350, Pucas, 1864. 380, Operador 21, decola da pista. Congela, Turbulo 17, decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída arbor, transição elefa, controle 1-1-98, aciona 5444. Bom, vamos lá, Bravo, na bata, cruzado, alinhar e manter a cabeça no 7. Sabatão, Romeu, tá um gol, decola 2-3-3, chama o controle em 1-1-9-8. Passou o controle em 1-9-8, faz a volta. 9-0, número 3 na aproximação, redução para 2309. Número 2309, retorno à terra. Tango, passado, Tango Romeu, Tango Romeu. Tango Romeu, Tango Golf, em condições visuais, corredor ação no meu pé, já está fora da barra. Condições visuais, corredor ação, ao meu pé, já está fora. Para o barra, mudando o rosto. Solo 1454, informação que o seu soltor de ação com fim está no portão 62. 1454, confira autorizado, 360, período 21, decola da 1-0, primeira curva direita, arbor, eleva, 1-1-9-8, aciona 5437. Colagem 7, vento 1 no 30 graus, 009. Colagem do Thiago, mano, 7, ótica, prática, e 7, 19, 8, 4, 5, 4. Protegimento correto, senhor, puxa. Ok. Até o momento, no Golf, quando possível, chamar de fundo e pronto, é o seu destino. Todo peso ao 1700, aprova 317. Tango Romeu, Tango Golf, suficiente, mantendo inicialmente o corredor ao chão no meu pé. Não, a sorte do próximo do Tango. Muito mais externo, autorizado alinhar e manter a cabeceira no 7.